O que vem aí não é nada de outro mundo, nem algo que você nunca tenha ouvido, mas com certeza é algo novo e diferente. Embarque nessa onda. Conexão Sertaneja. Olá, uma ótima sexta-feira, tá começando Conexão Sertaneja, 2 horas de muita música, o melhor do sertanejo universitário, comigo Luiz Fernando, aqui na sua rádio preferida, a melhor e mais ouvida de toda a região. Pra você acompanhando a gente em casa, no trabalho, no carro, pra você pela internet conectado aí no seu computador, acessando o nosso site, ou também pelos aplicativos, aí pelo seu smartphone, pelo seu tablet, pelo seu celular, obrigado pela audiência sempre. É uma satisfação enorme ter você comigo mais uma vez e vamos passar bons momentos aqui na sua rádio preferida, curtindo sempre o melhor da música sertaneja. E pra começar, tem música nova de Gustavo Mioto. Bom dia! Esse é o Conexão Sertaneja começando. Vamos lá, com novidade aqui na programação do Conexão Sertaneja. Oi galera, aqui é o Gustavo Mioto e essa é minha nova música. Dia, mais uma noite que a gente passou pensando no outro e nesse nosso amor. Sei que nenhum dos dois conseguiu dormir. Bom dia, tô te ligando só pra te falar o que eu tava engasgado com medo de gritar. Mas não tem jeito mais, e o que vão pensar agora tanto faz. Já te disse que quando você me toca, minhas mãos congelam, meu olhar desfoca. Abra a porta do seu coração, deixa eu entrar, vencer minha religião. Tô de braços abertos, esperando a resposta. O tempo é a cura, então vê se não demora. Motivo do meu respirar, a razão de viver, pra provar tudo que eu disse. Eu vou a vida inteira amar você. Narará. Bom dia, tô te ligando só pra te falar o que eu tava engasgado com medo de gritar. Mas não tem jeito mais, e o que vão pensar agora tanto faz. Já te disse que quando você me toca, minhas mãos congelam, meu olhar desfoca. Abra a porta do seu coração, deixa eu entrar, vencer minha religião. Tô de braços abertos, esperando a resposta. O tempo é a cura, então vê se não demora. Motivo do meu respirar, a razão de viver, pra provar tudo que eu disse. Eu vou a vida inteira amar você. Eu vou a vida inteira amar você. Aqui o sistema é bruto. Conexão Sertaneja. Vermelho pra eu passar, pede aí de joelhos pra voltar. Quem sabe cola, às vezes rola, só que não. Pode até tomar banho de ouro, que eu vou te receber no tijolo. Eu ainda te amo, você tá com moral, só que não. Desta aí, desta aí, cê tá indo pra onde, hein? Desta aí, desta aí, cê me quer, mas tô longe, hein? Tô melhor sem você do meu lado. antes só do que mal acompanhar. Mas sozinho eu não tô, nem te conto quem me ligou. Lembra quem você mais odiava, tá comigo aqui dando risada. Vou morrer de paixão, vou voltar pra você, só que não. Ah, essa mulher tá na minha mão, ela pensa que eu sou dela, só que não. Simbora, cabelo e calor. Abre o tapete vermelho pra eu passar, pede aí de joelhos pra voltar. Quem sabe cola, às vezes rola, só que não. Pode até tomar banho de ouro, eu vou te receber no tijolo. Eu ainda te amo, você tá com moral, só que não. Desce daí, desce daí, cê tá indo pra onde, hein? Desce daí, desce daí, cê me quer, mas tô longe, hein? Ou melhor sem você do meu lado, antes só do que mal acompanhado. Mas sozinho eu não tô, nem te conto quem me ligou. Lembra quem você mais odiava, tá comigo aqui dando risada. Vou morrer de paixão, vou voltar pra você, só que não. Tô melhor sem você do meu lado, antes só do que mal acompanhado. Mas sozinho eu não tô, nem te conto quem me ligou. Lembra quem você mais odiava, tá comigo aqui dando risada. Vou morrer de paixão, vou voltar pra você, só que não. Desce daí, só que não, hein. Conexão Sertaneja, Kleber e Cauã com Cássio e Marcos, só que não. Também teve Gustavo Mioto, Bom Dia, aqui no Conexão Sertaneja desta sexta-feira. Um ótimo final de semana pra você, hein? Participe e peça sua música, pedidos, conexãosertaneja@hotmail.com ou também pela página do Facebook, fb.com/conexão no rádio. Vamos trazendo agora Jorge e Matheus, Na Hora Que Você Chamar. Conexão Sertaneja, o sertanejo é o destaque. Se não sou eu, quem vai ser? Acontecer, eu não desisto de você jamais. Tanto faz se o mundo desabar, se for bom um dia vai voltar, voltar pra mim. Eu tenho um dicionário de defeitos, desculpa amor, esse é meu jeito, esse é o jeito meu. Sem pensar me deixou aqui, pra pensar no que te faz feliz, te faz sorrir. Se não sou eu, quem vai ser? Se não sou eu, quem vai ser? E se você quiser, espero por você. E se você ligar, eu corro pra atender. Amém. Noite ou 4 horas da manhã, eu vou te encontrar na hora em que você te amar. De defeitos, desculpe amor, esse é meu jeito, esse é o jeito meu. Sem pensar me deixou aqui, pra pensar no que te faz feliz, te faz sorrir. Se não sou eu, quem vai ser? Se não sou eu, quem vai ser? E se você ligar, eu corro pra atender. À meia-noite ou 4 horas da manhã, eu vou te encontrar. Na hora em que você me chamar, eu vou. Na hora em que você me chamar, eu vou. Na O ritmo da galera. Conexão Sertaneja. Conexão Sertaneja. Dois, mas o negócio ficou melhor depois. Nenhum sabia, tinha até mais. Escondidinho ficavam todos em paz. Fazer o que? Me escolhi ser assim. Foi papai e mamãe que passaram mel em mim. Tô quase louca, louca, não sei o que fazer. Se eu tô com um outro, liga pra me ver. Louca, louca, não tenho tempo mais. Estudar ou dormir, namorar todos iguais. Louca, louca, não sei o que fazer. Se eu tô com um outro, liga. Me ver. Louca, louca, não tenho tempo mais. Estudar ou dormir, namorar todos iguais. Vitor e Matheus, eu tô sendo muito amada. Tô bombando, hein? Ana Carla, empresta um pouquinho desse mel pra nós. Eu sempre tava sem ninguém. Descobri um jeito de me dar bem. Com tanto amor guardado aqui, resolvi distribuir. Em 21 achei dois, mas o negócio ficou melhor depois. Ninguém sabia, tinha até mais. Os bandidinhos ficavam todas em paz. Fazer o que? Eu não escolhi ser assim. Foi papai e mamãe que passaram mel em mim. Tô quase louco, louco, não sei o que fazer. Se eu tô com uma outra, liga pra me ver. Louco, louco, não tenho tempo mais. De escutar ou dormir, namorar todas iguais. Louco, louco, não sei o que fazer. Se eu tô com uma outra, liga pra me ver. Louco, louco, não tenho tempo mais. De escutar ou dormir, namorar todas iguais. Que faz, hein? Era até fácil, era legal. Eu tinha vários amores, eu era tal. E agora, que situação? Se um me chama, eu deixo o outro na mão. Fazer o que? Não escolhi ser assim. Foi papai e mamãe que passaram mel em mim. Eu fiquei louca, ah. Foi papai e mamãe que passaram mel em mim. Eu fiquei louco, oh. Foi papai e mamãe que passaram mel em mim. Quanto mel, Vitor e Matheus? Tá um caramelo na carne. Eu tô docinha, docinha. Eu fiquei louca. Você está no Conexão Sertaneja. Olhe em mim, diz o que vê. Não, eu não estou tão satisfeito. Não é como diz. Não vou ser feliz. O nosso fim não vai ser tão fácil assim. Me deseja boa sorte, diz que sou especial, que vou encontrar alguém que me queira coisa e tal. Comprei seu perfume pra lembrar do seu cheiro. Chorei por você aqui em meu travesseiro. Pra sentir sua presença, achei aquele ursinho jogado num canto do quarto. Reli as mensagens aqui em meu celular. O último te amo fiz questão de guardar. Como aceitar que você se foi? Não dá. Não, eu não estou tão satisfeito. Não é como diz. Não vou ser feliz. Com o nosso fim

sempre esperar nova estação. É toque intenso, é gosto, é cheiro, nosso amor. Não é pecado, não tem tradição, o som batendo no seu coração. E com você não tem segredos, sempre esperar nova estação. É toque intenso, é gosto, é cheiro, nosso amor. Venha comigo, quero ser seu alvo, ser a caça ou te caçar. Guardar na pele essa vontade, quando te ver me saciar. Eu sei, toquei, voou, voltou pra mim, romântica. Não sei viver sem ti, não quero mais, apenas que me sinta. Não é pecado, não tem tradução, o som batendo no seu coração. E com você não tem segredos, sempre esperar nova estação. É toque intenso, é gosto, é cheiro, nosso amor. Não é pecado, não tem tradução, o som batendo no seu coração. E com você não tem segredos, sempre esperar nova estação. É toque intenso, é gosto, é cheiro, nosso amor. Conexão Sertaneja. O sertanejo é o destaque. Tá tudo no esquema, hoje não vai ter jeito, a galera vai se acabar. Todo mundo avisado, reforçado, estoque, bebida não vai faltar. As meninas dançando dentro da piscina na maior curtição. O DJ tá tocando, misturando a rocha, moda de viola e pancadão. Lá pelas três da manhã, tá todo mundo pirado. Matheus Henrique tocando, tá tudo liberado. Tá bombando a balada universitária mais louca do sul do Brasil. E tem muito uísque, cerveja, moda sertaneja, mulherada vai a mil. Tá bombando a balada universitária mais louca do sul do Brasil. Tem uísque, cerveja, moda sertaneja, mulherada vai a mil. E pra deixar essa balada ainda mais louca, chega pra cá os meus parceiros, Hugo e Thiago. Vambora, Matheus Henrique. Tá tudo no esquema, hoje não vai ter jeito, a galera vai se acabar. Todo mundo avisado, repousado, estoque, bebida não vai faltar. As meninas dançando dentro da piscina na maior curtição. O DJ tá atorando, misturando a rocha, modesto, viola e pancadão. Lá pelas três da manhã, tá todo mundo pirado. O Hugo e Thiago tocando, tá tudo liberado. Tá bombando a balada universitária mais louca do sul do Brasil. E tem muito uísque, cerveja, moda sertaneja, mulherada vai a mil. Tá bombando a balada universitária mais louca do sul do Brasil. Tem uísque, cerveja, moda sertaneja, mulherada vai a mil. Pra balada universitária mais louca do sul do Brasil. Tem uísque, cerveja, moda sertaneja, mulherada vai. Tá bombando a balada universitária mais louca do sul do Brasil. Tem uísque, cerveja, moda sertaneja, mulherada vai a mil. É a balada universitária mais louca do sul do Brasil, com Matheus Henrique e Hugo e Thiago. Valeu, Matheus Henrique, tamo junto. Ouça o melhor Conexão Sertaneja. O que você vai fazer quando ele não tiver mais 20 e poucos anos?

Conexão Sertaneja, Taeme e Thiago Deserto, aqui na programação do Conexão Sertaneja, né? Eu sou Luiz Fernando, pra você que se liga com a gente, você que acaba de ligar o seu rádio, você que já estava na sintonia, valeu aí pela companhia e continue com a gente aqui no Conexão Sertaneja, que tem muita música boa rolando nesta sexta-feira. E aí, você aí já tá se programando para esse final de semana? Convida a gente, viu? Vamos lá então. Agora tem Guilherme Bittencourt por telefone. Conexão Sertaneja. O sertanejo é o destaque. Guilherme Bittencourt, ao vivo. Comigo assim, ó. Faz tanto tempo que a gente não se vê, que a gente não se fala, mas lembro de você o tempo todo. Eu penso em você o tempo todo. Se eu te ligar, vai piorar a situação. Problemas de amor não se resolvem com a razão. Eu tô com saudade. Olha, você não pode dizer que me ama assim por telefone. Quando a gente se encontrar, se você se aproximar, eu não vou soltar você. A boca, o teu sorriso, até o jeito que veste no seu cabelo, me deixa bobo, calado, completamente apaixonado. A sua boca, o teu sorriso, cada detalhe em você mexe comigo, me deixa bobo, calado, completamente apaixonado por você. Você não pode dizer que me ama assim por telefone. Quando a gente se encontrar e se você se aproximar, eu não vou soltar você. A sua boca, o teu sorriso, até o jeito que mexe no seu cabelo, me deixa bobo, calado, completamente apaixonado. A sua boca, o teu sorriso, cada detalhe em você mexe comigo, me deixa bobo, calado, completamente apaixonado. Vai! A sua boca, o teu sorriso, e até o jeito que mexe no seu cabelo, me deixa bobo, calado, completamente apaixonado. A sua boca, o teu, cada detalhe em você mexe comigo, me deixa bobo, calado, completamente apaixonado por você. Não diga que me ama assim por telefone. Conexão Sertaneja. Comprei um novo apartamento e eu quero levar você. Vários combos de Xandão já preparei pra nós beber. Festinha particular só pra te impressionar. Vamos inaugurar, vamos curtir, vamos beijar, falar de amor, vamos dançar, vamos suar, vamos viver sem se preocupar. Vamos se jogar, bora se acabar, vem, vem, vem, vem, vem. Se produz, arruma o seu cabelo, passa um batom que eu quero tirar num beijo. Põe aquele vestidinho preto que marca o seu corpo inteiro e vem, vem, me mata

Aqui o sistema é bruto. Conexão Sertaneja. Eu te vi, já te quis, me vi tão feliz. Um amor que pra mim era sonho. Surpreendente provar do que eu só ouvi falar. E você resolveu me mostrar. Logo eu que nem pensava, eu não imaginava. Agora sou o dono desse amor. Eu nem quero saber por quê. Eu só preciso te ver o resto dessa vida com você. Ei, ei, ei, ei. Te vi e já te disse, me vi tão feliz. Um amor pra mim era sonho. Surpreendente provar do que eu só ouvi falar. E você resolveu me mostrar. Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer. E agora sou o dono desse amor. Eu nem quero saber por quê. Eu só preciso viver com você. Que nem pensava, não imaginava te merecer. E agora sou o dono desse amor. Eu nem quero saber por quê. Eu só preciso viver o resto dessa vida com você. Conexão Sertaneja, novidade aqui, Jorge e Matheus, logo eu, também teve Santorini e Coração que Sofre, João Neto e Frederico, Melhor Amiga, Gustavo Lima, Diz Pra Mim, e na primeirinha desse bloco, Suelen Alone, De Volta Pra São Paulo. Vamos encerrando a programação de hoje, foi bom, hein? Mas durou pouco, né, gente? 2 horas passa rápido demais. É claro, aqui nas ondas da sua melhor emissora, você passa bons momentos, curtindo boa música e a melhor comunicação sempre. Sempre um locutor amigo te fazendo companhia, e na sequência vem aí mais um campeão de audiência. Segunda-feira tem mais Conexão Sertaneja. Curta bem o seu final de semana com responsabilidade, se divirta, se beber não dirija, claro, sem exagerar no álcool. Curta bem com responsabilidade, beleza? E é claro, semana que vem a gente volta a se falar nesse mesmo horário aqui no Conexão Sertaneja. Aquele abraço! Você ouviu pela sua rádio Conexão Sertaneja.